vou tentando segurar. É loucura te querer, mas que sensação gostosa eu tô sentindo. Não consigo esquecer do seu jeito de me olhar, provocante, sensual, me seduzindo. Se eu te der amor e você gostar, vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento. Difícil é segurar o fogo da paixão, que enlouquece a alma, faz perder a calma, tanto sentimento. Mas não pode ser castelo de areia, sem rei, sem rainha. Não sou de você, ilusão de querer, não pode ser minha. Ah. Se eu te der amor e você gostar, vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento. Difícil é segurar o fogo da paixão, que enlouquece a alma, faz perder a calma, tanto sentimento. Mas não pode ser castelo. Se eu te der amor e você gostar, vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento. Difícil é segurar o fogo da paixão, que enlouquece a alma, faz perder a calma, tanto sentimento. Mas não pode ser castelo de areia. Não sou. Valeu, galera!